tirar você de vez da minha vida, mas não dá. Toda vez que lembro de você, do outro gole na bebida, sem notar, embriagado, desiludido, com sono tá. Mensagens e a foto dela na minha proteção de tela. Tome cana na minha anguela. Vontade de ligar, mas sou bloqueado de tudo na vida dela. Só essa proteção de tela. Tome cana na minha anguela. Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha vida, mas não dá. Toda vez que lembro de você, do outro gole na bebida. Na minha goela. Quando bate a saudade, vejo as mensagens e o ponto dela na minha proteção de tela. Tome cana na minha goela. Vontade de ligar, mas sou bloqueado de tudo na vida dela. Só essa proteção de tela. Tome cana na minha goela.